¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Y que dentro del capitalismo, los grandes problemas de nuestro pueblo ya no tienen solución. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando uma nova emissão do nosso podcast A Coluna. E hoje é o nosso 20º episódio, número 20. Eu sou Michele de Mello e converso com vocês aqui de Caracas, Venezuela. Me acompanha Giovanni Simon, lá de São Petersburgo. Oi, Gil. Oi, gente. Tô aqui de novo. E para quem já acompanha a gente, também sabe quais plataformas a gente está disponível. Mas para quem está escutando pela primeira vez o nosso podcast, pode anotar aí. A gente está disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, no iTunes, no Deezer, no Podcast Addict. E, é claro, no nosso portal acoluna.org. Quem quiser pode acessar o A Coluna. Lá a gente tem uma série de análises políticas, de notas da nossa organização e também todas as últimas edições do nosso podcast que você pode voltar a escutar. No dia de hoje, no nosso 20º episódio, a gente vai falar sobre a 75ª Assembleia Geral da ONU. O que a gente pode concluir dessa Assembleia Geral da ONU? Ela aconteceu entre os dias 22 e 29 de setembro e foi precedida de um evento justamente de celebração dos 75 anos de criação da ONU. São 193 Estados-membros que estão habilitados a participar desse período de sessões, que foram habilitados a participar desse período de sessões. E essa é a primeira Assembleia Geral da ONU, que ela é celebrada em meio a uma pandemia mundial, que também exigiu que o próprio organismo adotasse medidas extraordinárias. Nesse caso, os chefes de Estado desses 193 Estados-membros participaram enviando vídeos gravados com seus discursos e as delegações foram reduzidas, foi um mínimo reduzido de pessoas que participou dos eventos de maneira presencial na sede da ONU nos Estados Unidos, em Nova York. E justamente essa situação de pandemia global poderia sugerir que esses discursos que foram enviados pelos chefes de Estado ou então pelas delegações que participaram seriam voltados à paz, à cooperação mundial e à ação conjunta para superar o vírus e outras dificuldades, principalmente econômicas, né, que a pandemia tem gerado, porque a previsão é de que nesse ano a gente tem uma retração da economia mundial de 6%. No entanto, foi todo o contrário, né, Gil? As declarações serviram justamente para marcar as diferenças e os contrastes que marcam essa disputa pela hegemonia global. E além da pandemia, que já infectou 33 milhões de pessoas e provocou quase 1 milhão de mortos, né, a gente tem que avaliar qual que é o contexto em que ocorre também essa Assembleia da ONU. Tem várias coisas acontecendo, por exemplo, a disputa pelo mar meridional ali na China, a guerra comercial também entre a China e os Estados Unidos, o processo de reconstrução da Síria, né, depois dessa longa guerra contra o Daesh, que ainda está em curso também, a crise humanitária no Iêmen, né, por conta da guerra, a instabilidade no Líbano, as convulsões sociais que estão acontecendo na Bielorrússia depois da eleição do Lukashenko, o bloqueio contra Cuba, né, que já é uma questão histórica, mas também contra a Venezuela, o Irã e vários outros países. E agora também, logo depois aí da Assembleia, também apareceu essa guerra entre o Azerbaijão e a Armênia, né, que também é um tema aí que no futuro a gente precisa abordar. Esses são alguns assuntos, né, que foram e poderiam ser tocados de forma mais sistemática na reunião. E aí a gente, nesse episódio, pretende abordar alguns dos discursos, né, de chefes de estados que foram mais importantes, que foram mais cruciais para a gente avaliar. Então, começando um pouco aí pela América Latina, passando assim um geralzão, pelo menos 5 presidentes da América Latina falaram pela primeira vez na Assembleia, né? A Jeanine Áñez, que é a presidente golpista da Bolívia, o Alberto Fernandes, né, que venceu o Maurício Macri nas eleições da Argentina, La Calipo, do Uruguai, o Luiz Abinader, da República Dominicana, Dominicana, o Chan Santoki, do Suriname. E também, pela primeira vez, a região apareceu de forma bastante dividida e bastante conflituosa nos seus discursos. As diferenças políticas se expressaram em alguns outros episódios mais recentes, como, por exemplo, na eleição do presidente do BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que pela primeira vez em 60 anos foi eleito um estadunidense, né, o Maurício Clever Caron, que não é um latino-americano como tradicionalmente era. E também os conflitos, né, entre o Duque da Colômbia e o Maduro da Venezuela, que soltou faíscas ali nos seus discursos. E a golpista da Bolívia, a Jeanine Áñez, afirmando, né, que o Alberto Fernández apoia uma conspiração violenta na Bolívia. Una gran ocasión, una ocasión de gran importancia debido a la situación estelar por la que está atravesando la humanidad a causa de esta emergencia mundial generada por el COVID-19. Digo una ocasión estelar porque además de suponer serias dificultades para el complejo orden planetario, no deja de ser una oportunidad para reflexionar y propiciar el cambio de paradigma que la misma humanidad, sobre todo las grandes mayorías vulneradas por la pobreza y la exclusión, tanto esperan de nosotros, tanto esperan de los líderes mundiales. No caso da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro teve um dos discursos aí mais longos, entre os chefes de Estado, enquanto a maioria falou cerca de 15, 19 minutos, o Maduro falou 39 minutos, que eu acho que expressa um pouco também dessa necessidade da Venezuela de aproveitar esses espaços de debate e, né, de reunião de vários países, um espaço de discussão multilateral, justamente para fazer determinadas denúncias que têm acontecido no país, mas também proposições. O presidente Nicolás Maduro propôs, por exemplo, a criação de um fundo público de combate à Covid-19 para comprar vacinas, medicamentos, mas também para criar estruturas de saúde nas nações que são membros da ONU. O Maduro, é claro, denunciou o bloqueio imposto pelos Estados Unidos, afirmou que o bloqueio já gerou cerca de 30 bilhões de dólares de prejuízo para a Venezuela, através do congelamento dos ativos da Venezuela no exterior, mas também da imposição de sanções e de outras medidas que retraem a relação econômica de outros países com a Venezuela. Além disso, também falou sobre todas as tentativas recentes de golpes de Estado contra a Venezuela, como a chamada Operação Gedeon, que foi a tentativa de invasão paramilitar que aconteceu em maio. Por fim, Maduro destacou o bom desempenho da Venezuela durante a pandemia, como o país latino-americano que mais aplicou provas de diagnóstico na população. Já foram quase 2 milhões de provas a nível nacional, além de oferecer 5 tipos de tratamento de acordo com a gravidade do caso, tudo gratuitamente. Representando Cuba, o presidente Miguel Díaz-Canel também falou a favor do multilateralismo, denunciou os Estados Unidos como um sistema corrupto e mafioso, né, condenando o abandono dos acordos da OMS. Também defendeu uma reforma da ONU no sentido de democratizar o organismo e tornar ele mais efetivo, né, de fato efetivo na resolução de conflitos mundiais. Né, uma frase que ele mencionou, né, o mundo atual necessita da ONU assim como aquele mundo que viu a sua criação. Então, demonstrando a gravidade do momento atual. Denunciou também as constantes violações à Carta de Princípios da ONU, diante das novas ameaças de violência e aplicação de sanções unilaterais. Destacou o trabalho da Brigada Henry Reeve, com 3.700 médicos em 39 países no mundo, e defendeu também, né, o Prêmio Nobel da Paz para os profissionais de saúde cubanos que, né, foram indicados, além de destacar o trabalho sem descanso dos cientistas cubanos por uma vacina contra o vírus SARS-CoV-2, né, que está se materializando aí na vacina soberana 1. A nossa divisa é salvar vidas e compartilhar o que somos com o mundo. Essa é uma frase dele também no seu discurso. Ele rechaçou as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela e a Nicarágua e apoiou o direito argentino às Malvinas, a independência do Porto Rico, o diálogo na Síria a respeito da sua soberania, assim como o povo palestino e o povo saharaui, que ainda estão sob o jugo praticamente colonial. Esses são alguns dos resumos dos principais discursos de representantes da América Latina. No entanto, a gente também tem aí algumas análises e algumas principais momentos dos discursos de outros chefes de Estado de outras regiões. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Então, não tire a gente do ouvido, que daqui a pouco a gente volta com mais análises sobre a 75ª Assembleia Geral da ONU. Y mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Patria o muerte. Y deja que el sol aparezca sobre América do Sul. Já voltamos com o nosso 20º episódio do nosso podcast A Coluna, hoje analisando o 75º período de sessões da Assembleia Geral da ONU, que também marcou os 75 anos de criação desse organismo multilateral mais importante para todo mundo. A gente estava já no primeiro bloco destacando alguns dos principais discursos, pelo menos de presidentes, de chefes de Estado, de governo da América Latina, e agora a gente vai também destacar alguns outros que também são importantes. E vamos começar falando pelo discurso do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Novamente, com essa falsa posição nacionalista, protecionista, Trump iniciou sua declaração falando que não vê problema em que cada país trate de solucionar a situação da pandemia internamente como uma prioridade, ao invés de trabalhar para uma solução mundial. O discurso do Trump também poderia até fazer sentido se a gente estivesse falando de uma ilha no meio do Caribe com 11 milhões de habitantes, como é o caso de Cuba. Mas a gente está falando da maior potência econômica mundial, né? Então, justamente, se a gente usar o exemplo de Cuba, a gente pode comprovar que é possível fazer as duas coisas, sem que necessariamente você deixe de cooperar a nível mundial ou então deixe o povo, seu país, desassistido. Esse discurso de pouco mais de 7 minutos, o Trump nunca mencionou a palavra cooperação, mas falou várias vezes em reafirmar os Estados Unidos como líder, como um grande país ou como a melhor nação do mundo. Assim como a sua gestão presidencial, que foi marcada pelo seu claro desrespeito à ONU como uma possível autoridade internacional e também a outros organismos multilaterais, Trump novamente reafirma essa postura dos Estados Unidos como hegemão do mundo. Apesar de parecer um discurso básico, simples, que usa palavras tontas e uma retórica simples, na verdade não. Essa narrativa, se a gente olhar com atenção, essa narrativa por detrás do discurso do Trump é justamente a reafirmação da doutrina do Destino Manifesto, que justamente prega que os Estados Unidos seriam uma grande nação, seria o povo escolhido para livrar o mundo do mal, e esse mal seriam todos os supostos inimigos dos Estados Unidos, tanto no campo militar como no campo econômico, ou tudo que os Estados Unidos, que os governantes do país, possam divergir. Mas vamos fazer uma breve retrospectiva, assim, para a gente ver então quais foram as situações em que o Trump expressou seu total menosprezo pelo chamado multilateralismo, e também seu total desrespeito pela ONU, pelos acordos que haviam sido estabelecidos e que o seu país havia assinado em outros anos, em outras gestões. Em 2017, Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que havia sido assinado em 2015, para reduzir o aquecimento global, e foi assinado por 196 países. Bom, já os Estados Unidos não se compromete mais com essas medidas socioambientais para diminuir os impactos do aquecimento global. Em 2018, ele também desfez o acordo nuclear com o Irã, que envolvia não só o Irã, mas também a Alemanha, a China, a França, o Reino Unido e a Rússia, e que tinha justamente o intuito de prevenir que o Irã desenvolvesse armas nucleares, enfim, de conter possíveis situações tensas relacionadas a armas nucleares. Apesar de que o Irã e os outros países, né, se comprometeram e seguiram todas as medidas que estavam estabelecidas nesse acordo, os Estados Unidos rompe de maneira unilateral, afirmando que o Irã estava desenvolvendo armas nucleares, algo que nunca foi comprovado. Em 2019, o Trump retirou os Estados Unidos de um tratado da ONU sobre a regulação do comércio internacional de armas, novamente expressando aí esse interesse guerreirista e a sua relação com o lobby armamentista nos Estados Unidos. E nesse ano, em 2020, determinou a saída da Casa Branca da Organização Mundial da Saúde, a OMS, justamente no meio da maior pandemia do século, acusando a OMS de favorecer a China nas suas orientações. Ele também exige, né, que a ONU faça com que a China se retrate nessa, nessa assembleia, justamente acusando os chineses de ter disseminado a pandemia do coronavírus pelo mundo. Então, novamente, a gente vê aí uma postura totalmente conflitiva do Donald Trump, muito pouco resolutivo seu discurso, muito pouco propositivo de soluções, pelo contrário, né? Novamente insistindo em atacar a China, em reafirmar sua postura como hegemon mundial e fazendo acusações totalmente infundadas para promover os Estados Unidos como o país que, apesar de ser o mais afetado pela pandemia, seria o país que está fazendo tudo da maneira mais correta. It is my profound honor to address the United Nations General Assembly 75 years after the end of World War II and the founding of the United Nations. We are once again engaged in a great global struggle. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. E aí, passando para a China, do Xi Jinping, né, enquanto os Estados Unidos reafirmaram em 13 ocasiões, né, o Trump reafirmou em 13 ocasiões no seu discurso os termos nosso país, our country, o Xi Jinping, ele quis reafirmar uma outra posição, né, como potência mundial, como ator global nesse cenário mundial. Então, ele citou em 23 momentos as palavras global e globalização, e tentou se referir, né, a um mundo multipolar com uma tendência histórica está sendo construída. Nós, grandes países, devemos estar à altura das expectativas mundiais. Essa é uma das frases mencionadas pelo Xi. O presidente da China, né, também destacou seu compromisso com a oferta da vacina contra o coronavírus desenvolvida por eles como um bem público. Ele reiterou o envio de 50 milhões de dólares nos próximos dois anos, a OMS. Então, fazendo um contraponto direto aos Estados Unidos do Trump. A China também afirmou que instalará um Centro Global de Conhecimento e Inovação Geoespacial das Nações Unidas e um Centro de Investigações de Macrodados. Reiterou que não tem disposição para iniciar nenhuma guerra fria nem quente, né, utilizando esses termos, com ninguém. E disse que o mundo não aceitará voltar a uma oposição fictícia entre dois polos. Então, aí, reafirmando que a ideia de um mundo multipolar. No aspecto econômico, o presidente chinês também afirmou que eles continuarão se apoiando na circulação doméstica como o motor de desenvolvimento do país e as exportações como suporte. Então, fortalecendo também o mercado interno chinês, ainda que a China seja um dos países com maior índice de exportação no mundo. E a Índia, né, um país que vem cada vez mais tomando importância no cenário internacional, não só pelo volume da sua população, é o país mais populoso do mundo, mas também, é claro, pela sua importância econômica, ainda mais depois da criação do BRICS, um bloco que, se não é anti-imperialista, mas, no entanto, não é composto por nenhuma potência imperialista, senão por esses países aí de economias classificadas como emergentes. Justamente por aumentar essa sua presença como também um ator global, como uma potência mundial, o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, que é um governo de caráter conservador, bastante alinhado aí com o discurso do Donald Trump e também com essa ideia do nacionalismo hindu, tem promovido uma série de atos violentos, de perseguição, inclusive, a outras etnias e a praticantes de outras religiões, que não seja o hinduísmo, dentro do país. Bom, também reivindicou aí uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que é um dos outros organismos principais das Nações Unidas, é justamente no Conselho de Segurança, por exemplo, onde se decidem se vão ser iniciadas novas guerras, ou onde se decide se um país tem ou não a autorização, o apoio da ONU para, por exemplo, começar uma intervenção militar em outro país. Algo que até hoje tem sido, inclusive, fundamental. Essas disputas que acontecem dentro do Conselho de Segurança têm sido fundamental para impedir, pelo menos no caso da Venezuela, que os Estados Unidos consigam aprovar uma resolução favorável a uma intervenção militar. Nesse caso, o governo de Portugal também apoiou que a Índia deveria ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU e que o próprio organismo deveria ser reformado, que deveria incluir a presença de países africanos. O Conselho de Segurança da ONU é um organismo com 11 membros, sendo 5 membros permanentes, e são justamente os que têm poder de veto, são eles, né? Estados Unidos, França, Reino Unido, a China e a Rússia. e os outros 6 são membros que são rotativos e vão sendo eleitos sempre de acordo com a região que representam. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые коллеги, дамы и господа. В этом году мировое сообщество отмечает 2 без преувеличения исторических юбилея. 75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. И Россия также манифестовала на фигуре своего президента Владимира Путина. И, как и чинезы, он также реафирмировал позицию России как некоторую альтернативу de potência mundial, né, que surge para trabalhar pela proteção e cooperação dentro da ONU. Ele afirmou, né, que essa nova configuração do mundo, né, é em vários polos, ou seja, defendendo novamente a ideia de mundo multipolar, já se expressa em uma das principais estruturas internas da ONU, que é o seu Conselho de Segurança. Putin se refere, obviamente, a todas as tentativas dos Estados Unidos de tentar aprovar uma invasão militar, uma intervenção militar convencional contra a Venezuela, que foram vetadas pela China e pela Rússia. Além da tentativa de impor um embargo de armas ao Irã, que também não foi aprovado por esses países. Ele propôs a realização de uma conferência das Nações Unidas que debata medidas de combate à pandemia e que garanta a distribuição da vacina e medicamentos de maneira igualitária entre os países. Então, aí, criticando, né, as reservas de mercado dos países imperialistas centrais. Também ofereceu distribuir gratuitamente, né, a Sputnik V aos funcionários da ONU, que é a vacina desenvolvida pela Rússia, como a gente já mencionou no episódio passado. Voltou a salientar que a pandemia revelou as debilidades em aspectos que não podem seguir sendo ignorados pela ONU. Destacou a importância do desenvolvimento da ciência e tecnologia e sua democratização, como o desenvolvimento de inteligência artificial e a tecnologia 5G. Ele também propôs renovar o Tratado de Armas de curto e médio alcance com os Estados Unidos, que passou aí por turbulências recentes. Já o Irã, já um dos últimos países aqui que a gente vai analisar o discurso dos seus chefes de Estado, o presidente Hassan Rouhani, assim como o presidente Nicolás Maduro, utilizou boa parte do seu discurso para denunciar a ação imperialista dos Estados Unidos e também buscar apoio internacional contra o bloqueio imposto há décadas já contra o Irã, né? Diferente de Cuba, que já conseguiu, digamos, certo apoio internacional, pelo menos inclusive dentro das Nações Unidas, que historicamente condenam o bloqueio. O Irã, pelo contrário, né? O Irã ainda tem muita dificuldade de conseguir apoio internacional e muita dificuldade de conseguir divulgar os próprios efeitos que esse bloqueio econômico gera no país. Poucas pessoas, inclusive, sabem que o Irã, que é uma potência petroleira, é uma potência econômica, também é um país bloqueado e sancionado pelos Estados Unidos. O Hassan Rouhani denunciou que, enquanto todo mundo enfrenta a pandemia, o Irã faz o mesmo, mas justamente sofrendo essas sanções que são cada vez mais cruéis, né? Até porque a administração Trump sempre teve uma postura cada vez mais agressiva contra os países que representam esse movimento de não alinhados, contra os países que justamente possam representar algum tipo de ameaça em qualquer aspecto dos Estados Unidos, né? Para essa lógica hegemônica da atuação dos Estados Unidos. O Rouhani também expressou seu apoio à Palestina, destacando esse histórico do seu país, de apoio também a outros países do Meio Oriente que sofrem ações desestabilizadoras coordenadas pelos Estados Unidos, e aí citando, né, Síria, Iêmen, Líbano, e falou também sobre, é claro, sobre a luta contra o terrorismo, contra o Daesh, o autodenominado Estado Islâmico, falando o seguinte: os Estados Unidos se vangloriam por lutar contra o Daesh quando eles mesmos criaram essa organização terrorista. Tem a audácia de esperar que a nossa região os agradeça quando eles, que armaram Saddam Hussein com armas químicas para atacar o nosso país. São os únicos a usar a bomba atômica na história do mundo e a usar armas nucleares. E ainda usam essa desculpa para nos impor sanções. E finalizou seu discurso com o seguinte: a resposta à paz não pode ser a guerra. Então, novamente, os discursos desses países não alinhados, ou que estão justamente conseguindo conformar um bloco internacional que defende o multilateralismo, que defende o mundo multipolar, novamente com uma crítica muito marcada à ação imperialista dos Estados Unidos. Acho que isso é uma das coisas que a gente consegue evidenciar nesses discursos da ONU, além, é claro, do que a gente falou lá no início do primeiro bloco, sobre esses conflitos que estão expressos aí, né? Ao invés de ser um espaço que debateu uma série de situações de desestabilização a nível mundial, de conflitos e a própria pandemia, na verdade, os discursos expressaram essa disputa pela hegemonia a nível global. Mas esses são alguns resumos de outros discursos. A gente tinha comentado sobre discursos na América Latina no primeiro bloco, agora nesse segundo bloco a gente destacou alguns outros países. Fica aí que no próximo bloco a gente vai continuar avaliando, continuar analisando o que representaram cada um desses discursos, o que representaram esses conflitos aí que de alguma forma estiveram expressos nas declarações na 75ª Assembleia Geral da ONU. A gente já vem, né, Gil? É isso aí, já voltamos. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. E já estamos de volta, né? Fazendo agora uma breve análise sobre o papel da ONU, né? Depois dessa 75ª Assembleia. Bom, uma coisa que ficou bastante nítido em vários discursos é que a ONU, como organismo internacional, hoje está sendo duramente criticada tanto por governos progressistas ou que não são alinhados, né, com o imperialismo central dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, quanto com países que são considerados conservadores, né, que estão nessa onda da extrema-direita, etc. Uma das principais críticas é justamente o fato da incapacidade, né, da ONU de resolver conflitos ou de minimamente conseguir mediar eles de uma forma igualitária, do ponto de vista internacional, do ponto de vista de direito internacional, por conta, né, dessa agressividade, né, do próprio imperialismo, com que tenta tutelar a ONU, enfim, tem todo, né, uma circunstância histórica do ponto de vista internacional, crescimento das tensões, que hoje a ONU parece ter se tornado um organismo inútil, né, no estabelecimento da paz, né, na mediação dos conflitos, né, Michelle? É, exatamente, né, Gil? Se quando a ONU foi criada, 75 anos, como um organismo que iria promover a paz, logo depois de finalmente finalizada a Segunda Guerra Mundial e derrotado o nazifascismo, hoje, um momento em que a gente vê justamente a ascensão de governos de caráter fascistizante, né, governos de extrema direita, que inclusive promovem essa ideologia dentro das estruturas de Estado, a gente não vê a ONU tendo essa atuação ativa, digamos assim, né, essa postura ativa que se imaginaria que deveria ter, pelo menos desde a sua construção. Pelo contrário, né? O próprio Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, nas suas intervenções, ressaltou a necessidade de que os países expressassem união, de que os países atuassem com cooperação, tanto para enfrentar a pandemia como outros males desse século. No entanto, parece que são palavras ao vento, né? Na prática, a ONU não tem tido uma postura decisiva em conflitos geopolíticos a nível mundial. Pelo contrário, acho que cada vez fica mais evidente, como tu comentaste, essa postura quase que figurativa, digamos, da ONU como um organismo que deveria reger as relações dos países a nível mundial, porque as disputas internas dentro dos organismos da ONU, algo que sempre aconteceu, é evidente, né? Qualquer organismo interno vai ter disputas políticas a partir dos estados membros que participam, né, que estão ali ativos, estão cada vez mais evidentes e fazem com que a própria organização seja colocada em xeque, né, a sua credibilidade seja colocada em xeque. Um exemplo disso, por exemplo, é a falta de atuação incisiva da ONU para impedir as sanções unilaterais durante a pandemia. Tanto Antônio Guterres como a Michelle Bachelet defenderam que os países, né, que as grandes potências imperialistas, aí, principalmente os Estados Unidos e países da União Europeia, levantassem as sanções, bloqueios econômicos, pelo menos durante o período da pandemia. E, no entanto, ficou nisso, né? Novamente, palavras ao vento, assim, não houve qualquer tipo de ação efetiva da ONU para, por exemplo, realmente sancionar os Estados Unidos ou a União Europeia por manter esse tipo de medida coercitiva unilateral durante a pandemia. No mesmo caso mais recente, por exemplo, do relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? A Bachelet fala que tem melhorado a cooperação técnica com o governo do Maduro, no entanto, os países que compõem na América do Sul aqui o Grupo de Lima, dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, decidiram criar uma missão independente de verificação que nunca visitou a Venezuela e que, no entanto, agora, justamente durante essa 75ª Assembleia Geral, denunciam um informe que a Venezuela estaria, que o governo venezuelano estaria cometendo crimes de lesa humanidade. Então, novamente, a gente vê como esse setor conservador desrespeita completamente as decisões da ONU, as orientações, inclusive, dos chefes desse organismo, e atuam dentro da própria estrutura para utilizar a sua legitimidade a seu favor. Já as próprias autoridades da ONU, pelo medo de perder o financiamento dos Estados Unidos e da União Europeia, o medo de perder essa posição, o medo de perder apoio político, né, dessas grandes potências imperialistas, fala, mas, no entanto, não atua. E aí, no entanto, outra coisa que eu acho que é importante a gente também questionar, Gil, e aí eu te deixo, te jogo a bola aí com essa pergunta. Se, por um lado, esses países que têm governos de caráter conservador, de caráter de extrema-direita, estão fazendo isso, né, utilizando o que ainda resta de legitimidade da ONU a seu favor, né, fazendo essa disputa política dentro do organismo, ou quando não consegue, como é o caso do Donald Trump abandonando a OMS e tentando criar um novo organismo multilateral. Por outro lado, tem esses países que defendem a multipolaridade, o multilateralismo, começando aí, é claro, pela China, pela Rússia, mas também Irã, Venezuela, enfim, outros países que a gente já citou aqui no nosso episódio. No entanto, esses países também defendem uma reforma da ONU e não têm conseguido levar essa reforma adiante, não têm conseguido apresentar uma proposta mais concreta. Segundo a tua visão, Gil, nesse cenário de extrema polarização do mundo, de acirramento dessas disputas geopolíticas, é possível realmente a gente ter a constituição de um mundo multipolar? Bom, essa é uma pergunta bastante profunda, né, para a gente avaliar rapidamente, mas eu acredito que a gente tem uma situação hoje de que a multipolaridade, né, e aí pensando do ponto de vista marxista, não é possível diante da manutenção do capitalismo. Primeiro porque o imperialismo tem uma dinâmica perpetuamente agressiva, tem uma dinâmica captura de novos mercados, de exportação de capital, de submissão de estados que são formalmente independentes à sua lógica, e que essa dinâmica ela não vai parar pela própria lógica do capital, inclusive por leis econômicas, né, que movem, né, o estado monopolista nessa situação global. Então, realmente, na minha opinião, é uma ilusão acreditar no mundo multipolar dentro do capitalismo. E sim, a gente tem que pensar, né, na bandeira da autodeterminação dos povos, do internacionalismo, que é uma bandeira revolucionária, socialista e tal. É claro que, de um ponto de vista tático, a gente deve apoiar a multipolaridade na medida que isso possa frear, né, determinadas ações imediatas do imperialismo, por exemplo, como é no caso da Venezuela, como é no caso do Irã, frear agressões que visam, né, recolonizar o mundo, né, reabilitar a tradição colonial. E isso deve ser apoiado, né, especialmente quando vem de países que passaram por processos revolucionários, né, como a Rússia, como a China, ainda que no caso da Rússia, né, a gente tenha uma restauração do capitalismo, não se restaurou completamente a sua dominação externa pelo imperialismo Yankee, nem europeu, mas que ainda, né, vive uma situação de gozar de algum grau de soberania. Então, a gente precisa avaliar com cuidado, né, esse discurso e fazer uma crítica contundente, pensando que a ONU, né, em várias ocasiões, serviu como uma intermediação, né, como um terceiro agente do imperialismo em várias situações, né, no caso do Haiti, em várias situações na África, mas também, por outro lado, em alguns momentos foi importante, né, a ação, por exemplo, da União Soviética trazendo a China para o Conselho de Segurança da ONU, né, que é uma coisa que permaneceu, que continua e que hoje é muito importante para colocar freios no imperialismo. Então é preciso ter uma análise balanceada sobre o papel da ONU, né, e a possibilidade de um mundo efetivamente multipolar sobre o capitalismo me parece limitada, mas que deve ser apoiado do ponto de vista tático. Eu acho que é isso, né, Gil? Essa própria proposta de reforma da ONU como organismo multilateral certamente passa também por quais são as concepções de cada Estado, nação, o que deveria ser esse organismo que luta pela paz e luta pela união dos povos. Então, isso certamente está aí no eixo central dessas disputas em torno da hegemonia mundial e que se expressa, como a gente comentou já nesse primeiro bloco, em uma série de aspectos, né? No aspecto científico, tecnológico, militar, ideológico e, é claro, econômico. E assim a gente chega ao final desse episódio, 20º episódio do nosso podcast A Coluna. Muito obrigada a você que nos acompanha. Ajudem também a seguir divulgando o nosso trabalho. A gente continua com uma campanha de financiamento para conseguir profissionalizar ainda mais os materiais que a gente produz aqui no nosso portal A Coluna. Mas é claro, antes de dizer o último adeus, o Giovanni tem aquela famosa indicação de música. Então a gente fica hoje, uma ironia, né, ao grande lema estadunidense God Bless America, God Save America. A gente fica com a música América do Sul, interpretada pelo Ney Matogrosso. Valeu, gente, um forte abraço e até a próxima. Até mais.